bom dia a todos. Como o Paulo disse, eu iniciei um evento que chama-se DER e também vota no partido, que vale a nossa responsabilidade. Vou-vos falar das duas killer apps da democracia que permitem-nos a nós mudar Portugal se nós quisermos. Primeiro ponto, nós temos que ser insatisfeitos com o nosso país. Temos insatisfeitos com a crise, os partidos e os políticos não dão resposta. Queremos mudanças, mas não sabemos o que é que devemos fazer, somos muito impotentes. E nos sentimos desconfortáveis com isso. E vamos apresentar precisamente essas duas apps que permitem que possam agir. E começa aqui com um ponto importante, que é a política e o país, e as coisas mudam se nós mudarmos. Não é as coisas mudam, mas nós mudamos. Nós é que geramos a mudança, nós é que geramos a mudança no político, nos partidos e no país. Nunca o inverso. Isto para dizer-vos o quê? A intervenção que nós temos nos partidos hoje é mais ou menos 0,7% da população portuguesa que participou nas eleições diretas do PS e do PSD. É um valor incrivelmente alto se nós compararmos com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, as eleições diretas, os Estados Unidos, o Partido Democrático Americano, participaram 18% da população. Foi presidente da eleição que deu para a Obama ser o candidato do Partido Democrático. Isto é 25 vezes mais. Eles utilizam de facto os partidos para intervir, para escolher quem é que querem que seja o líder, quem é que seja o candidato à presidência da Câmara. Como é que, e de facto, eles têm voz e conseguem gerar mudanças? Como é que nós chegamos aqui? Depois do mais ou menos do 25, Portugal começou a crescer, entramos na União Europeia e nós depois voltamos basicamente para os partidos. Desinteressámos de participar nos partidos. Todas as gerações, a minha, a começar. As consequências é que os partidos ficaram vazios. Nós não temos a cabeça dos torcidos, porque o partido é só para políticos profissionais quem quer fazer política. E é absolutamente errado. Com isto, os partidos ficaram vazios, quem lá está ainda um poder excessivo, ficaram fechados, não há renovação dos partidos. Os partidos poderiam apoiar. E aqui é o ponto-chave. É como nós criamos esta situação. Como nós, para afastarmos os partidos, permitimos que os partidos ficassem vazios e começassem a funcionar num esquema ultra-fechado. Andámos aqui a cultivar a desresponsabilização e, no fundo, uma atitude queixosa e passiva e com um discurso muito antipolítico. E a questão é esta. Ou nós nada fazemos e somos parte do problema. Ou, de facto, decidimos agir e somos parte do problema. E aqui então vamos apresentar aquilo aberto, vocês já devem imaginar qual é um killer app que tem 200 anos, chama-se partidos. Os partidos são aquilo app de democracia. De facto, se nós mudarmos a nossa atitude, passa aos partidos, esta atitude queixosa e passiva que nós temos, aderimos e lá intervimos com a nossa voz, com o nosso voto é importantíssimo, nós temos um poder muito maior de mudança dos partidos, da política e do país. Porquê? Porque dentro dos partidos nós podemos votar nas eleições para líder, para o presidente da concelhia, para distrital, e isto tem imenso peso. Podemos pedir contas, podemos exigir rigor, trazer novas ideias e influenciar. É o espaço ideal para nós intervirmos, para termos esse poder. E nós podemos ser uma coisa que hoje não existe nos partidos, ou muito pouco, que é ser um militante independente, que tem a profissão e vida cá fora. Nós não podemos carro, não podemos fazer carreira, portanto temos essa liberdade para dizer, desculpa, você está dizendo disparado, eu não concordo consigo. Podemos dizer isso. Podemos ser esse tipo de militante que faz uma tremenda falta aos partidos. Aqui as objeções normalmente dizem, eu não me quero filiar num partido porque vou perder a minha independência. Se me disparar também, ninguém perde a independência por estar num partido, pelo contrário, ganha poder de expressão, de intervenção, de voto, ninguém perde essa independência. Ponto importante agora. Falta tempo. É a maior desculpa. Estamos em 2010, não sei se vocês sabem. Temos adesão de partido online. Os partidos têm flexibilidade total. Podes participar uma hora por mês, uma hora por ano. Participar 10 horas num dia. Não é como as empresas em que temos horários. Os partidos não temos isso. E as eleições internas não são todos os dias. São tipo dois em dois anos. Ponto importante. Killer app 2. As redes sociais. Isto é um explicador do TED Talk. São a maior revolução em termos de capacidade de expressão do indivíduo na história da humanidade. E porquê? Primeiro, são gratuitas. É uma ferramenta que todos nós temos acesso gratuito. É global. Facebook tem 500 milhões de pessoas lá, já tem um quarto da população portuguesa. Permite criar grupos, iniciativas, discussões. Posso publicar, posso utilizar no PC, no telemóvel. Enfim, cada um de nós tem uma central de comunicação aqui à frente. Isto aqui é uma central de comunicação, não sei se vocês sabem. Não é preciso contratar uma central de comunicação. Isto faz toda a diferença. De facto, até 95, para intervir num partido, eu tinha de ir às reuniões do partido. Perdia horas e horas, restaurantes, etc. Dava-se cabo da vida familiar. Hoje não. Hoje, de facto, pode-se intervir através do Facebook e e-mail, em casa, no trabalho, de férias, em qualquer lugar. Portanto, nós também podemos, e temos esse poder de mudar o país. Basta abandonarmos a atitude que nós já temos, aderir, intervir e votar nos partidos, sem medo, sem receios. Os partidos estão lá para isso. E usar o potencial que as ferramentas de hoje temos na internet do Facebook. O Facebook é uma extraordinária killer app. Esta situação é muito engraçada. Não participamos na política, acabamos por ser governados pelos nossos inferiores. Isso é um bocado o que se passa aqui hoje. Mas a mensagem que eu queria deixar é que, para que hoje esta geração que está aqui tem uma oportunidade tremenda de quase deixar uma marca na história da nossa democracia. Começarmos a dedicar desta atitude passiva que temos, usar as ferramentas que temos, irmos lá para dentro e começarmos a mudar, como os americanos mudaram quando elegeram o Barack Obama. Portanto, deixo-vos aqui esta ideia. Pensem nisto. Visitem o grupo do Facebook, que eu adoro e que vem e votam no partido. E vão pensando que, de facto, vocês podem mudar para Portugal, podem um bocado mudar a política, os partidos de Portugal, e podem abandonar a atitude passiva e queixosa que têm. De facto, não é valado nenhum. Obrigado.